Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. De vez em quando eu gosto de pegar algum episódio assim esses episódios de burrice presunçosa que são tão comuns no Brasil e analisar como um estudo de caso. É evidente que o personagem envolvido pode estar sempre livre para interpretar isso como uma discussão ou uma polêmica, mas obviamente não é. Isso, cada um interpreta a situação conforme lhe convém. No meu caso, evidentemente, eu não tenho nenhum motivo para sair discutindo com nenhuma dessas pessoas, jamais. Sobretudo quando são apenas estudantes ou pessoas desconhecidas que colocam lá um post no Facebook, né? Não tem cabimento discutir, nem mesmo quando é coisa publicada em jornal. Quer dizer, pelo menos há 20 anos eu não leio nada publicado no Brasil, seja em jornal, seja em Facebook, seja no antigo Orkut, etc., que mereça uma discussão. Mas um estudo de caso sempre vale a pena, porque uma das nossas obrigações é acompanhar as transformações psicológicas que vão se desenrolando no nosso país e deixar isso documentado para os historiadores do futuro. Não apenas como fato, mas fornecendo a esses historiadores o foco, o senso de direção, o quadro de referência no qual essas coisas possam ser compreendidas. O número de fenômenos dessa ordem que apareceram nos últimos anos é realmente muito impressionante. E hoje eu posso dizer que esse tipo de fato domina o panorama mental completamente, 100%. Ou seja, não se encontra, você pode vasculhar a mídia inteira, os pronunciamentos de professores universitários, de ministros de Estado, deputado, senador, ministro do STF, etc. Você não vê uma ideia decente que vale a pena discutir. Nada, nada, nada, nada. A coisa chegou num ponto, né, que quem está aí dentro segue aquela famosa regra do Emile Durkheim, de que existe um limite, na sociedade existe um limite para o grau de anormalidade que pode ser percebido. Quer dizer, quando passa de um certo limite, o anormal passa a ser normal. Ou seja, aquilo não choca mais as pessoas, elas não estranham mais e se habituam àquilo. Então, provavelmente quem está dentro do Brasil acaba se habituando e vai diminuindo a unidade de medida, vai baixando o critério, até o ponto em que tudo se torna aceitável e, como dizer, não dói mais. Aquele famoso versinho do Antônio Machado: quão difícil é quando todo barra no barrar também. E vai baixando, baixando, baixando, e daqui a pouco o sujeito se acostuma, né? Essa semana mesmo chegou a notícia de que o sujeito que matou a namorada grávida, né, matou a amante grávida, picotou em pedaço, uma coisa assim, o sujeito conseguiu um jeito de sair da cadeia e já foi contratado para jogar futebol. Daqui a pouco vai aparecer na televisão, ser entrevistado, né? O Brasil é um país onde o sujeito que mata a mãe é tratado como se fosse um pobre órfão merecedor de assistência, né? E o pessoal vai se acostumando com isso, acostumando. Daqui a pouco você não tem mais força para você nem mesmo sentir a anormalidade. Ver, uma das fatalidades da vida humana é o seguinte: todo mundo tem que ganhar a vida. Ninguém. Mesmo que você nasça rico, alguma coisa você vai ter que fazer para assegurar e manter sua riqueza. E se você for pobre, então você vai ter que se virar de algum modo. Para fazer isso, você tem que entrar na famosa trama de relações econômicas. Não tem como você ganhar a vida sozinho. Quer dizer, um homem sozinho, né, provavelmente morrerá de fome, né, a não ser que ele sozinho recomeçasse a civilização desde os seus primórdios, inventasse as primeiras ferramentas, etc., etc. Mas, mesmo que você viva sozinho, por exemplo, eu vejo muito aquele documentário sobre famílias que vivem no Alasca, uma vida primitiva, mas é uma vida primitiva, mas eles têm armas, têm trator, têm ferramentas, têm conhecimentos, conhecimentos extraordinários de agricultura, de engenharia, etc. Então, eles vão para o meio do mato, mas eles estão levando toda a civilização. Então, isso mostra até que ponto o ser humano é dependente dos seus semelhantes. E quando você entra nessa trama, isso acontece quando você ainda é muito novo e inexperiente, mas Você não vai começar assim a trabalhar com 40, 50 anos. Eu só conheci um sujeito que começou a trabalhar aos 50 anos, era um conde, ele nunca tinha trabalhado na vida, né? E aconteceu que um dia o sogro, né, falou: pô, você não pode continuar assim, você tem que trabalhar pelo menos um pouquinho. A sua vida, arrumou um emprego para ele no seu próprio banco, né? É o único caso que eu conheci. Em geral, quando você vai, começa a trabalhar, quando você entra na trama econômica, você é novo. E junto com a trama econômica, você tem que absorver uma série de regras de conduta, uma série de hábitos de pensamento, hábitos de linguagem, hábitos de julgamento, sentimentos. Tudo isso entra dentro de você. E para você, o que que isso representa? Isso representa o mundo. Esse é o mundo no qual você entra. Você não vê isso tudo como se fosse apenas uma sociedade, uma cultura. Não, isso é a realidade, é o mundo mesmo. Então, para você, tudo aquilo não é um conjunto de interpretações, mas é um fato bruto. Você aprende a ver as coisas como os outros estão vendo, a sentir como os outros sentem. E se você não passar por isso, você simplesmente não sobrevive. Se você tem uma dificuldade de adaptação a isso, você está lascado. Então, é fácil você perceber quando as pessoas são incapazes de se adaptar a esse meio, como elas se dão mal. Então, por causa disso, é que quando o nível de consciência da sociedade como um todo baixa, você vai baixar também necessariamente. Não tem como, não tem escapatória, tá certo? Você pode tentar fazer um nicho mental no qual você se abrigue, mas mesmo isso vai ter certos limites, né? Você pode se defender até um certo ponto. Em geral, a única maneira de você escapar disso é você se associar aos seus semelhantes, às pessoas que estão sentindo a mesma coisa que você, e você faz dentro da cultura vigente, você faz uma subcultura, um nicho cultural, que é exatamente o que acontece com vocês aqui neste curso. Quer dizer, vocês, à medida que vão estudando aqui, vocês criam outras amizades, outras referências, e também, vamos dizer, a quantidade de leitura modifica muito isso. Quer dizer, a cultura adquirida é, vamos dizer, um instrumento de defesa psicológica absolutamente formidável, né? Quando você começa a perceber que as crenças e hábitos do seu meio imediato não representam a humanidade, mas representam, ao contrário, uma fração mínima, e às vezes até uma fração anormal. Mas você vê que, bom, você pode parecer anormal perante o seu meio social, mas o seu meio social é anormal em relação à espécie humana, à média da espécie humana. Então, isso tudo vai criando um instrumento de defesa. Mas, em geral, as pessoas são totalmente indefesas e absorvem isso com uma inocência e uma. São tão indefesas perante isso que é uma coisa deplorável. Então, é claro que o instrumento fundamental de amoldagem das pessoas ao estado social vigente é a educação, é a escola. A escola é o meio pelo qual, né, como chamava o Pierre Bourdieu, é meio de reprodução das relações sociais existentes. E você vê as pessoas, muitas vezes entra na universidade e estuda lá os livros do Pierre Bourdieu e sabe repetir direitinho a teoria da reprodução, mas não sabe aplicá-la à sua própria situação. Quer dizer, o que que está sendo reproduzido em mim? Não é isso? Acreditam realmente, por exemplo, que a escola, a universidade é um meio de é instrumento de reprodução das relações capitalistas, né? E, portanto, o meio de propagação da ideologia capitalista. E ele nunca se lembra de pensar: peraí, mas se a universidade reproduz a ideologia capitalista, alguém deveria ensinar a ideologia capitalista para mim aqui dentro, e o pessoal só ensina o contrário. Então, é evidente que há um outro tecido de relações que está sendo transmitido ali, é uma outra coisa que está sendo reproduzida. E é curioso você observar a total incapacidade que os estudantes universitários, principalmente no Brasil, têm para, vamos dizer, interpretar a sua própria situação com os instrumentos intelectuais que o próprio Pierre Bourdieu lhes deu. Se você observa qual é a ideologia que está sendo transmitida, a ideologia não aparece do nada, a ideologia reflete, evidentemente, vamos dizer, um conjunto de interesses objetivos, interesses políticos, econômicos, certo? Objetivo, e, portanto, tem poderes por trás. Ninguém se lembra de perguntar: peraí, quais são os poderes que estão me transmitindo essas ideias que eu estou adquirindo aqui? Quer dizer, você fica analisando um sistema educacional imaginário que implanta nas pessoas a ideologia capitalista, o reacionarismo, os valores cristãos, etc, etc. Esse sistema educacional não existe, né? Mas é este que eles analisam, né? O totalmente imaginário e o sistema educacional real dentro do qual eles estão, para eles é como se não existisse, ou como se fosse, vamos dizer, a própria natureza das coisas. Ora, quando um conjunto de crenças, de hábitos e valores se torna a própria natureza das coisas, é exatamente isso que se chama de hegemonia, né? A palavra grega, o hegemon, é, vamos dizer, é o poder invisível de uma lei da natureza. A lei da gravidade, você não pensa nela, você não precisa pensar, você está submetido a ela, mas aquilo faz tanto tempo que está aí que você não repara, né? Então, o simples prosseguimento, esse processo da reprodução, se ele dura bastante tempo, ele passa como inteiramente natural. Ele não é uma criação humana mais. Ele é aquilo que dizia Antônio Gramsci, um imperativo categórico, um mandamento divino, portanto, uma autoridade onipresente e invisível. Então, se você pegar esses estudantes universitários brasileiros e dizer, bom, qual é a autoridade onipresente e invisível a que você está obedecendo na sua vida? Quem fez a sua cabeça e para quê? São absolutamente incapazes de fazer esta análise. Não é isso? Acreditam, às vezes, piamente que estão lutando contra a exploração capitalista. Não é isso? Aqui nos Estados Unidos está cheio de gente que acredita que está lutando contra a exploração capitalista, financiada ali pelo Rockefeller, George Soros, né? Zuckerberg, Bill Gates. Então, você tem toda a alta burguesia, né, financiando esses meninos para eles acreditarem que estão lutando contra o capitalismo, quando na verdade eles estão fomentando o capitalismo. Isso é a coisa mais óbvia do mundo, né? Então, esta inconsciência chega, às vezes, a um nível da estupidez pura e simples. As pessoas foram realmente estupidificadas, né? Eu acho que idiotizadas é uma palavra pouco. No, no, idiota é pouco, não é isso? É realmente estupidez, é um retardamento mental, uma coisa desse tipo, já virou um problema clínico, né? E este estado de espírito se espalha por milhões de pessoas, tá certo? E isso, vamos dizer, os sintomas disso aparecem, claro, em artigos de jornal, em teses universitárias, em discursos no parlamento, em sentença judicial, então nem se fala. Tá certo? É uma atrás da outra. E você vai ver que tudo vai descendo, descendo, descendo, descendo. E não adianta você perguntar onde isso vai parar, porque a resposta é assim, não vai parar. Vai continuar descendo indefinidamente. Tá certo? O inferno é o limite. Tá certo? Então, e o inferno, como a gente sabe, não tem fundo. Então, é um limite que não tem limite. Então, eu gosto de pegar esses casos e analisar um por um, tá certo? De vez em quando, duas, três vezes por ano, eu pego alguma vítima e digo, então, até esse aqui que vai ser analisado. Quer dizer, vai ficar feio para ele, mas o meu objetivo não é esse, eu não estou a fim de fazer ninguém passar vergonha. Se o sujeito chegar a passar vergonha, quer dizer que ele já tem nível intelectual suficiente para perceber algo da sua própria vida, mas em geral não tem. Quer dizer, você vai, mostra, explica, etc, etc. O sujeito acredita que o meu objetivo é ofendê-lo. É humilhá-lo, né? Então, na medida que ele fica ofendido, aí que ele rejeita o que eu estou ensinando para ele, fica mais brabo ainda e, portanto, mais burro ainda. Mas daí a minha regra de que nesse curso aqui, quem é inteligente sai mais inteligente, quem é burro sai louco, né? Então, bom, eu estou um pouco me lixando, cada um vai fazer com o que eu estou ensinando o que ele puder e quiser fazer, tá certo? Mas eu peguei como exemplo desta semana um cidadão chamado Lucas Garcia, eu não tenho motivo para mantê-lo anônimo, ele escreveu, assinou, agora aguenta, né? Fazer o quê? Eu tinha escrito aquele post, tá certo? Que eu dizia o seguinte, que na África eles praticaram a escravidão durante milênios, com a maior cara de pau, nunca acharam nada de errado nisso, nunca nem se lembraram de pensar se isso era conveniente ou não. Os muçulmanos já no século XI tinha da nossa era, tinha a teoria da inferioridade racial negra. Isso foi invenção de muçulmano. Tem um artigo sobre isso, né? Ah, acho que chama África às Avessas, uma coisa assim. Então, nem precisamos justificar muito, porque ninguém punha em questão. Então, para que você vai defender uma coisa que ninguém está atacando? A escravidão era simplesmente considerada natural, estava na ordem das coisas. Mas, e quando os europeus chegaram lá, eles de início acharam: oba, isso aí pode ser um negócio, a gente compra esses caras, trabalham de graça para nós, e trazia os caras para a América, botar para trabalhar, e ganharam dinheiro com isso. Mas daí eu disse: logo eles tomaram vergonha na cara, acabaram com essa porcaria. Daí um sujeito disse: a mensagem, os brancos não tomaram vergonha na cara e acabaram com a escravidão. De onde tira um argumento como esse? Há diversas fontes históricas que mostram outros motivos que levaram ao fim da escravidão e apontam para razões econômicas, principalmente. Bom, isto aqui, acho que todos os livros do MEC dizem isto. E o sujeito acredita e repete, né? E ele acredita que é um contestador. Eu digo: mas você não é um contestador, você está repetindo o que o governo mandou você dizer, o que as autoridades mandam você dizer, o que os professores mandam você dizer, o que a mídia manda você dizer. Tá certo? O que o Bill Gates manda você dizer, o que o Zuckerberg manda você dizer, o que o Jorge Soros manda você dizer. Você repete isso igualzinho, acredita que você é um contestador. Né? Algo está errado, meu filho. Porque para mim não foi nenhum Soros que mandou dizer o que estou dizendo. Né? Então, o que se passa nessa cabeça é o seguinte: é que uma coisa que a ele parece óbvia, natural e incontestável, ao ponto de que quem a ignora é uma besta quadrada como eu, por exemplo, é uma ideia não somente falsa e errada, mas impossível. Hã? Eu vou mostrar aqui para vocês que o fim da escravidão tenha sido determinado por causas econômicas é não apenas falso, mas impossível. Hã? E nós vamos começar aqui com o exemplo brasileiro. Mas antes de entrar no exemplo, vamos pensar o seguinte: eu vou fazer mais de 40 anos, meio século, que eu penso nessa coisa vamos dizer, das forças históricas, dos fatores que determinam o curso das coisas, quais que pesam mais, quais que pesam menos, como eles se interpenetram, etc, etc. Meio século pensando na coisa, né? De repente, uma parte que não pensou nada e que ele já sabe qual é o fator determinante. O fator determinante é econômico. Mas quem é que não sabe? Ora, esse Olavo é ignorante, ele não sabe. Então, eu estou pensando nisso e observei o seguinte, uma coisa que qualquer pessoa pode observar: o fator econômico é um dos mais voláteis que existem. A situação econômica de um país pode mudar em 24 horas. Mas o Jorge Soros, por exemplo, ele lança um zum-zum: olha, o Banco da Inglaterra vai quebrar. Todo mundo retira os depósitos do Banco da Inglaterra, o Banco da Inglaterra quebra realmente e o Jorge Soros ganha um montão de dinheiro. Isso aconteceu em vários países. Isso é muito fácil de fazer, tá certo? Então, quer dizer que a situação econômica de um país pode mudar em 24 horas, com um simples zum-zum. Você vê a bolsa de valores, acompanha um pouco o negócio de bolsa de valores, você vê que sobe e desce de uma maneira assim quase mágica. Tá certo? O sujeito passa de bilionário a pé rapado e vice-versa, com muita rapidez. Por quê? A riqueza não depende de um conjunto de bens materiais. Depende de que alguém esteja disposto a pagar por esses bens materiais. Você pode ter uma montanha de ouro. Se ninguém quiser comprar, meu filho, aquilo não vale nada. Então, a famosa teoria do valor, do Karl Marx, o valor é a quantidade de trabalho socialmente necessário para produzir a mercadoria, é a coisa mais absurda e idiota que alguém já pensou. Por quê? Quando você compra uma coisa, não depende da quantidade de trabalho que foi necessário para produzi-la. Depende do valor que ela tenha para você. Quem determina o valor não é quem produziu, é o consumidor. Para mim parece a coisa mais óbvia. Quanto querem pagar por isto? Né? Eu estou aqui vendendo a Bahia de Manhattan. Ninguém quer comprar. Daí eu falo: agora eu estou vendendo uma calcinha usada da Madonna. Ah, eu pago 200 mil dólares, eu pago 2 milhões. Pronto. Quer dizer, nesse ponto a escola austríaca tinha toda a razão. O valor é uma decisão arbitrária do consumidor. Não quer dizer que para ele seja arbitrário. É arbitrário do ponto de vista externo. Para ele tem muitas razões. O sujeito que compra a calcinha da Madonna, Ele pode escrever um tratado justificando por que que ele fez isso. Mas nós dizemos que é arbitrário, por quê? Porque varia de acordo com a cabeça do freguês e não tem uma regra. Né, certo? Né? A maior parte das coisas pelas quais as pessoas pagam, eu olho e digo, eu não daria um tostão por isso. Tá certo? Mas também tem coisas que eu quero e que as pessoas, né, não dariam um tostão também, não é isso? A Roxane costuma ir nesses brechó comprar umas coisas, né? Daí o Pedro disse que ela não pode ver uma xícara quebrada que ela paga qualquer dinheiro por aquilo, né? Então aí o negócio. Existe um fator de arbitrariedade muito grande, tá certo? Na determinação do valor das mercadorias. E se é assim, nós temos que perguntar o seguinte: o que que determina essa arbitrariedade? É por sua vez um fator econômico? As pessoas só compram aquilo que vai lhes dar lucro? É claro que não. Porque senão só existiria o valor de troca e não o valor de uso. É? A maior parte do que se gasta de dinheiro, como diz, não tem valor de troca nenhum. Você não compra para vender. Você compra para usar. E uma vez usado, acabou. Não é isto? Isto, vamos dizer, é a quase totalidade dos bens materiais é assim. Então, por haver esse fator arbitrário e por não depender da quantidade de trabalho socialmente necessário para produzi-lo, o valor da mercadoria, então ele pode mudar de repente, de acordo com preferências arbitrárias da multidão. É claro que você pode, alguém pode influenciar esse gosto da multidão também, dizer, comprem isto e não aquilo, mas ninguém tem controle deste processo. Além disso, o sujeito que decidiu influenciar o mercado e fazer as pessoas comprarem isto e não aquilo, ele também tem algum motivo para fazer isto. Você vai dizer, ah, mas o motivo é o lucro. Não, não é o lucro. Porque qualquer coisa pode dar lucro. E por que que ele escolheu isto e não aquilo? Hã? Então, por exemplo, o sujeito, ele quer ganhar dinheiro e monta uma, sei lá, uma fábrica de sabão. Eu digo, sim, mas por que não uma fábrica de sapato? Ou qualquer outra coisa. Você vai dizer que todo sujeito que escolhe um ramo de atividade, ele escolhe por um cálculo econômico? Absolutamente impossível, né? Então, até na escolha das campanhas de marketing existe a influência do arbitrário. E seria impossível que não fosse assim. Então, desde logo, nós vemos que uma situação econômica qualquer, uma necessidade econômica, uma tendência econômica não age diretamente, mas age através de seres humanos que tomam decisões. E os seres humanos tomam decisões de acordo com a sua mentalidade, com a sua cultura, com as suas preferências, etc., etc., com o seu nível cultural, etc. Ou seja, você tem uma montanha de fatores que, entre a suposta causa econômica, tá certo? E o efeito final, interferem e modificam o curso das coisas. Não é isso? Então, por exemplo, você pode ganhar dinheiro vendendo pornografia. Ganhar muito dinheiro. Por que algumas pessoas não fazem isso? Hã? É por um fator econômico? É por um cálculo econômico? Ah, eu vou ganhar mais dinheiro vendendo CDs de hinos evangélicos. Será que é esta? Não. Entre o cara que vende pornografia ou que vende CDs de hinos evangélicos, há uma diferença de critério que não é econômica de maneira alguma. Cultural, psicológica, chama o que quiser. Esses fatores culturais interferem sempre. Senão, a conduta de pessoas colocadas na mesma posição econômica seria sempre a mesma. Não é isso? Por exemplo, aqui você tem dois pobretões, dois pés rapados. Um decide roubar, assaltar, ser traficante de droga. O outro decide trabalhar honestamente, acumular dinheiro, montar um negocinho e ir para frente. Qual é a diferença? É econômica? Não, a diferença é subjetiva. Não é isso? E em todas as ações humanas existe interferência num treco chamado o agente. E o agente é um ser humano que tem consciência, que pensa, que faz suas escolhas, etc., etc. Isso quer dizer que, em princípio, nenhuma situação econômica é causa de nada diretamente. Isso, como regra geral, não pode ser. Porque para isso seria que a própria situação econômica tivesse consciência de si e pensasse e tomasse suas decisões, mas ela não faz isto. São seres humanos que fazem isto. Então, na hora que eu comecei a examinar isso aí faz mais de 50 anos, né? No tempo que eu estava estudando marxismo, eu já pensava nisso, e eu vi que o próprio Karl Marx, embora ele privilegiasse as causas de ordem econômica, ele dizia que elas só são decisivas em última instância. Elas não são a primeira causa, nem a segunda, nem a terceira. Ele diz que se você somar todas as causas, tá certo? Você verá que de algum modo a causa econômica predominou. E eu passei muito tempo pensando nisso, falei, peraí. Você vê certas mudanças, as pessoas tomarem certas decisões, agirem de certa maneira, e aquilo produz um resultado econômico. É? O fato de uma coisa ser o resultado quer dizer que foi ela a causa? É? Por exemplo, o sujeito decide ir para a igreja protestante e ele lê aquelas coisas que diz a virtude do trabalho, a virtude da poupança, etc, etc. Ele segue aquilo tudo e ele começa a ganhar dinheiro. Você vai dizer que ele fez tudo isso para ganhar dinheiro? Não, a motivação foi completamente outra, a causa foi completamente outra e produziu este efeito colateral. Porque você vai dizer, está aqui o negro protestante, ele foi lá na igreja batista, presbiteriana, luterana, seja lá o que for. Introjetou todos aqueles valores e não ganhou nada. Continuou pobre. Ele vai deixar de ser protestante por causa disso? Não, é só você ver as igrejas evangélicas, o maior padre que vai lá é perrapado. É? E fica ano após ano nas preces lá, não está ganhando nada e continua. Agora, tem um ou outro que ganha. Então você vai dizer que este que ganhou, a causa da conduta dele foi econômica? Não, teve um resultado, um efeito econômico. É? Então, quando o sujeito diz que o efeito foi a verdadeira causa, raciocinando na base do Hegel, que diz que a essência de uma coisa é aquilo na qual ela se tornou. Coisa que eu já vamos ver que só é verdade às vezes. Então, bom, deixa eu explicar já. A essência de um ente é aquilo no qual ele se torna. Ou seja, quando completa o processo inteiro, você vê o resultado. Isto vale para seres da ordem natural. Pronto, está aqui uma semente, você planta a semente, daí cria uma baita árvore, daí nasce uma maçã. Daí você fala, ah, era uma macieira. Desde o início, evidentemente. Quando estava em estado de semente, já era uma macieira. Por quê? Porque ela deu uma maçã no final. Esse é o raciocínio do Hegel. Mas isto só vale para seres cujo percurso temporal está predeterminado por uma lei interna. Quando não está predeterminado, você não pode dizer que o resultado final foi a essência de tudo. O resultado final pode ser totalmente arbitrário, pode ter havido interferência de outras causas. Então, quando Hegel diz isso, ele está usando uma analogia da natureza e aplicando à história. E aplicando errado. Mas não totalmente errado, porque em alguns casos é realmente assim. Não é isso? Quando você vê um sujeito agindo de uma maneira esquisita, etc, etc, né? O sujeito começa, sei lá, a frequentar sua casa, não sai da sua casa, faz amizade com a sua mulher, no dia seguinte ele fugiu com a sua mulher. Daí você diz, ah, agora entendi o que ele estava fazendo. Então, a essência da conduta dele era o resultado que ele estava buscando. Mas às vezes não é assim. Não é isso? Vamos supor, pode acontecer o contrário. O sujeito chegou, começou a frequentar sua casa com a maior inocência, ia lá, jogava baralho, tomava um esquinho, daí a sua mulher começou a dar em cima dele. E convenceu o cara a fugir com ela. Você vai dizer que a essência da conduta dele foi essa? Não. A essência era outra completamente diferente e deu um resultado que ele mesmo não esperava. Então, nos assuntos humanos, essa regra de que a essência de uma coisa é aquilo no qual ela se tornou, não é válida para todos os casos e não é válida nem para metade deles. Por quê? Lembrar a frase do Max Weber: a história é o conjunto dos resultados impremeditados das nossas ações. E lembrar sempre, de novo e de novo, mil vezes a recomendação do grande Georg Jelinek, no livro Teoria do Estado, onde ele diz que nas ciências humanas a coisa principal é você distinguir o que, vamos dizer, resulta de um esforço premeditado, de um plano, e o que é uma confluência fortuita de causas. Não é isso? Esse é o critério fundamental. Então, em princípio, você dizer que qualquer coisa teve causas econômicas é você supor que houve um plano econômico por trás. E que esse plano econômico foi bem aplicado e produziu um resultado. Agora, o fato de que tal ou qual transformação histórica tenha produzido resultados econômicos não quer dizer que esses resultados fossem o objetivo inicial e muito menos que fosse a causa. Estão entendendo? Depois que explicou é fácil, né? Agora, então vejamos se é possível, vamos dizer, a libertação dos escravos ser determinada por causas econômicas. Então vamos pegar o primeiro e mais vasto caso de libertação dos escravos que houve na história humana, que foi da libertação dos escravos romanos. A economia romana era fundada basicamente no trabalho escravo. Ela dependia quase que totalmente do trabalho escravo. Daí aparece a religião católica e começa a converter os escravos. Tá certo? E começa a convencer os patrões que tem que soltar os escravos, que tem que tratar melhor, que tem que dar certo direito. Quais direitos? Todos e quaisquer, porque o escravo romano não tinha direito nenhum. O escravo romano não tinha sequer o direito de ter uma família. Os escravos se reproduziam em grandes festivais de surubas anuais. Reunia todo mundo comia todo mundo, não é isso? E ninguém sabia quem era filho de quem. Então, quer dizer que a noção da família não existia para os escravos romanos. Ele era realmente assim, pior que vaca e cavalo, porque cavalo você ainda tem o pedigree, né? Cachorro tem o pedigree e tal. Ali não tinha pedigree nenhum. Qualquer um podia ser filho de qualquer um. E a igreja lentamente foi convencendo os caras de que não podia ser assim, blá, blá, blá, e foi trocando a situação do antigo escravo romano pelo que veio a se chamar na Idade Média, o servo da gleba. O servo da gleba podia casar, ter família, ter propriedades, que para um escravo romano era impensável, e legar a sua propriedade aos seus filhos. Tá certo? Bom, o que aconteceu com a economia romana? Acabou. Na hora que não tinha mais mão de obra escrava, foi tudo pro brejo. Então, se houve um cálculo econômico, foi um cálculo negativo. Como nós vamos fazer para destruir tudo? Agora você vai dizer, a igreja tinha o objetivo de destruir o Império Romano? Claro que não. Ela não tem nem objetivo econômico, de ter um lucro econômico, nem o objetivo de destruir o Império Romano. E, no entanto, foi isso que aconteceu. Então, basta esse exemplo para você ver que, se houvesse cálculo econômico, qualquer um diria, dizendo, diria, não podemos acabar com a escravidão, senão a nossa agricultura vai para o brejo e nós vamos para o brejo junto. Tá certo? Agora vejamos o que aconteceu depois. Que motivo haveria para alguém libertar os escravos por interesse econômico? Só há duas hipóteses. A primeira hipótese é criar um mercado para o consumo de bens, transformar os escravos em cidadãos, para que eles se tornem consumidores. A segunda hipótese, que é ligada à primeira, é a liberação de mão de obra para a livre contratação. Tá certo? Muito bem. Na primeira hipótese, aqui você tem um país, está todo mundo escravo, e eu digo, não, eu quero vender os meus bens, para vamos supor que eu sou um inglês, um capitalista inglês, e quero vender os meus produtos para a Zâmbia. Então eu vou lá, liberto os escravos. E o que acontece com os escravos libertos, né? Eles passam imediatamente a comprar produtos ingleses. Mas eles não têm onde cair mortos, meu Deus do céu, né? Então, para criar um mercado no país-alvo, você precisaria primeiro industrializá-lo, meu Deus do céu, né? Não é isso? E você, o que ia fazer? Acabar com a escravidão primeiro, industrializá-lo depois? Fala, não vai dar, porque daí você vai ter um hiato, onde você vai ter multidões de miseráveis soltos na rua, desesperados, tá certo? Então é melhor deixá-los onde eles estão, nas suas fazendas, continuam escravos, e à medida que a gente vai industrializando, vai liberando a mão de obra. Isso seria o lógico. Foi isso que fizeram? Não. 1807, a Inglaterra decretou o fim do tráfico negreiro. Quem nós pegamos no oceano, transportando escravo, nós afundamos o navio. 1807. Né? Antes, portanto, que a economia britânica chegasse aos níveis que viria a alcançar pela metade do século. Você verá que a famosa Revolução Industrial, em 1807, era apenas uma coisa assim, era ínfima, era uma coisa local. Não tinha, aquilo não tinha afetado a economia inteira da Inglaterra. Peraí, tem alguém tocando campainha aí. Isso é hora de vir aqui. Então. Um minutinho aí. Deixa eu ver quem chegou. Não, não era o Leandro Carnal na porta. Era uma senhora pedindo dinheiro. Já está dando dinheiro. Espera só a Roxane voltar. Então, quando a Inglaterra tomou essa decisão em 1807, ela não tinha a menor condição de querer sair buscando mercado externo para os seus produtos, por um motivo, muitos seus produtos não existiam. Né? Se você pegar o exemplo brasileiro, a coisa é mais clara ainda. Libertação dos escravos em 1878. O primeiro surto industrial foi em 1930. Quer dizer, 42 anos depois. E os escravos, o que aconteceu com os escravos? Eles se espalharam por tudo com lugar, né? Foram morar no morro, saíram mendigando, tá certo? E daí se criou a multidão de miseráveis que tem no Brasil até hoje. Se fosse um cálculo econômico, todo mundo ia dizer, não, nós temos que industrializar primeiro, daí a gente pega essa turma toda e põe para trabalhar na indústria. Com o agravante seguinte, o que que impede que um escravo trabalhe na indústria? Absolutamente nada, tanto que alguns trabalhavam. Tá certo? Se você quer mão de obra barata, mais barato que de graça não existe. Tá certo? Então, se você quisesse industrializar um país, tá certo? Sem você provocar uma crise imensa, como houve no Brasil, você industrializaria o país com mão de obra escrava e depois gradativamente iria liberando os caras e contratando para trabalhar livremente. Mas acontece que o modelo, esse modelito de que os malditos capitalistas, tudo que eles fazem é por interesse econômico, né? E se deu tal ou qual resultado, é porque esse resultado era o objetivo do plano inicial. Esbarra também no seguinte ponto. Você não precisa pesquisar muito, você pode ir, vamos dizer, no texto sagrado da juventude atual, que é a Wikipédia, né? E você põe lá assim, famous abolitionists. Tem aqui uma lista de, sei lá, uns 500 nomes de abolicionistas famosos no mundo. Leia o que eles disseram. Tá certo? Lê o que eles escreveram e vê se algum usa o argumento econômico. Vamos libertar os escravos para nós aproveitar depois a mão de obra desses camaradas. Né? Ou para a gente exportar bens para não sei onde. Veja, entre a libertação dos escravos e a situação em que você pudesse contar com aquele país como um mercado para os seus produtos, passaria no mínimo meio século. Né? Com o agravante de que, nesse ínterim, os escravos libertos, transformados em miseráveis e pedintes, iriam se multiplicar. Hã? Como se multiplicaram no Brasil? Da onde surge um negócio chamado favela? Favela é uma palavra que queria dizer inicialmente, barraco de papelão. Então os caras de fato montavam um barraco de papelão. Agora, por que Deus já usa umas tábuas, um negócio assim, até uns tijolos vazados, uma coisa. Mas os escravos libertos não tinham para onde ir, tanto que muitos não queriam sair da fazenda, se recusavam a sair. Eu vou sair daqui, vou para onde? Né? Uma vez, uma entrevista com o brasileiro mais velho, que era um hominho de 120 anos, que tinha sido escravo, e perguntaram para ele: no tempo da escravidão era melhor ou pior? Ele disse: era muito melhor. Disse, por quê? Porque tinha fartura. Eles não batiam em você? Não, nunca apanhei, nunca vi isso. Claro que de vez em quando tinha um que levava uma chicotada, evidente, mas Você vai dizer, se contava a maioria, isso é impossível. Absolutamente impossível. Né? Então, os escravos queriam ficar nas fazendas, porque se eles saíssem dali, eles iam para onde? Não tinha para onde ir, não tem emprego, não tem nada. Quer dizer, literalmente no Brasil, jogaram as pessoas na rua. Né? Então, isso foi um cálculo econômico, foi uma esperteza econômica de algum capitalista que fez isso. Outra coisa, no Brasil, como é que você pensaria em criar mercado interno para a indústria se a indústria não existia? Hã? Não tinha indústria nenhuma no Brasil no tempo do Império. A indústria incipiente. Hã? A população era constituída de 50% de escravos, meu Deus do céu. O Brasil tem esta honra sinistra de ter sido no Ocidente o maior traficante de escravos. Não é isso? Aqui nos Estados Unidos era assim, 10, 12% no máximo, mas no Brasil era 50%. Né? Então você solta 50% da população na rua sem ter onde cair morto e quer que eles virem um mercado consumidor? O capitalista que fizesse esse cálculo, meu Deus do céu, mereceria ser ministro do governo Dilma. É? Ou não? Ou até do presente governo. Não é isso? Então, nenhum capitalista pode ter sido tão imbecil de ter feito este cálculo. Agora, acontece que quando você observa a história depois da libertação dos escravos, você vê que, em geral, os países acabaram tomando a direção do capitalismo e alguns progrediram um pouco. Tá certo? E daí você cai na famosa figura de sofística que se chama post hoc ergo propter hoc. Quer dizer, uma coisa veio depois da outra, hein? E portanto esta foi a causa dela. É? Uma coisa ter vindo depois da outra não quer dizer que foi causada por ela. Tá certo? Então, já é uma figura de sofística, é um erro de lógica em si mesmo brutal. E você comparar o estado posterior com o anterior e dizer que o anterior foi causa do posterior, tá certo? É um erro monstruoso porque você está supondo que todos os processos são contínuos e lineares, que não há interferência de outros processos. Por exemplo, você está pegando a história de um país e imaginando que ela é um desenvolvimento orgânico, unitário. Não tem influência externa, não tem imigração, não tem guerra, não tem política internacional, não tem concorrência do produtor externo, não tem nada. Então você vê, ah, era assim, ficou assim. Portanto, o que foi feito antes foi para que as coisas virassem assim. É um raciocínio infantil, pueril, tá certo? Mas que de tão repetido, as pessoas acabam vendo, enxergando assim e achando que aquilo é o óbvio dos óbvios. Tá? Vejam o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Ah, muito bem. Então o pessoal do norte, que era industrial, banqueiro, tinha dinheiro, queria transformar o Sul em consumidor dos seus produtos e por isso libertou os escravos. Eu digo, mas peraí, mas eles já não eram consumidores de produtos? Claro que era, só tinha indústria no norte. Né? Então só tinha duas chances para o pessoal do Sul: ou comprava do norte ou importava, que era mais caro. Né? Por exemplo, armas. Né? Um dos motivos fundamentais de o Sul perder a guerra é porque não tinha indústria de armas, a indústria de armas estava tudo lá em cima. Então você tinha que comprar arma do seu próprio inimigo ou mandar importar da Itália, da Inglaterra, tá certo? Com o risco de que o pessoal do norte afundava o navio que vinha trazendo as armas. Hã? Então, abrir o sul como mercado para os produtos do norte não era preciso, porque já era mercado. Em segundo lugar, tinha aquele problema: como é que esses escravos que você. Enquanto eles estão nas fazendas, eles têm meios de subsistência, eles têm onde morar, têm comida, etc. Pelo menos vivos permanecem. Agora, se você solta eles na rua, o que vai ser deles? Quer dizer, eu vou esperar que esse cara, esse mendigo, seja o meu consumidor? Estou falando, isso é raciocínio de ministra Dilma, meu Deus do céu. Né? Em terceiro lugar, existe o seguinte problema: se você pegar, por exemplo, os abolicionistas brasileiros lá na Wikipédia, você encontra famous abolitionists, em geral do mundo anglo-saxônico, encontra a lista dos abolicionistas famosos do Brasil. Você pega alguns exemplos, pega o Joaquim Nabuco, o Zé do Patrocínio, o Abílio César Borges, né? O músico Alberto Nepomuceno. Peraí, peraí, peraí. Quantos capitalistas havia aqui nessa lista? Nenhum. Nenhum capitalista. Se você pega o Abílio César Borges, por exemplo, ele era um investidor, ele era um investidor em educação, ele tinha um colégio. Será que ele esperava que botar os escravos na rua, vai todo mundo entrar no colégio dele pagando? Era um colégio de elite. O sujeito saiu, era escravo, agora está na rua, daqui a pouco ele vem e paga a mensalidade do meu colégio. O que é isto? Ou seja, não apenas o argumento econômico está ausente da argumentação abolicionista. Durante 200 anos, todos alegam razões morais e, sobretudo, religiosas, e algumas vezes razões políticas, questão de direitos humanos, etc, etc. Você não vê um cara dizendo: vamos libertar os escravos porque nós vamos encher de dinheiro com isso. Ninguém diz isto. Nem nos Estados Unidos, nem na Inglaterra, nem no Brasil. Então, como é possível a pessoa estabelecer essa conexão? Você pode alegar o seguinte, né? Esses ideólogos abolicionistas todos eram uns idiotas, eles trabalhavam para os capitalistas. Eu digo, ora, mas para um capitalista, para ele colocar tantos intelectuais a seu serviço, ele precisaria também ser um intelectual. E precisaria doutriná-los e educá-los. Então eu precisaria, se o capitalista reunir os intelectuais, jornalistas, escritores, olha aqui, meus filhos, que vocês vão escrever assim, assim, assim, toma lá tanto, que nem o Jorge Soros faz hoje, né? Só que se você procurar algum capitalista que tenha feito isso na história, você não encontra nenhum. Nenhum fez isto. Então, você vê o grande mistério, o grande milagre do Pierre Bourdieu. Ele tem inventado este negócio da reprodução sem jamais explicar como é que a burguesia transmite as suas decisões e o seu interesse de classe à classe dos intelectuais. Quando você vê burgueses capitalistas passando realmente a contratar intelectuais para fazer isto ou aquilo, bom, no século XX você observa isto. E é documentado. Tá certo? Políticos, por exemplo, que recebem dinheiro do Jorge Soros, ou no Brasil, que receberam dinheiro do Mensalão, etc. Isso aí a gente conhece. Isso existe. Porém, nunca é uma ideologia de classe. Porque, veja, uma coisa é um capitalista pagar para um sujeito escrever alguma coisa a favor dele. Uma vez me ofereceram dinheiro para escrever a favor do PFL. Mandei enfiar naquele lugar, você imagina onde é. E o PFL acabou. Foi uma macumba minha. Então, outra coisa é uma classe. Coordenar uma outra classe para que escreva de acordo com o seu interesse. Você imagina então o tamanho de uma associação de burgueses capitalistas que precisaria haver para você dominar toda uma classe intelectual. Bom, deve ter tido algum encontro, algum congresso, algum curso, alguma. De algum modo os capitalistas passaram isso para os caras? Cadê a documentação disto? Você não encontra um único caso ao longo da história. Então isso significa a ideologia de classe, a propagação da ideologia de classe, é um dos maiores mistérios da história humana, porque foi tudo por telepatia. Está aqui o capitalista, né? Você acha que o capitalista fica formulando a sua ideologia de classe? Não, ele nem pensa nisso. Está lá ocupado fazendo as coisas dele, administrando o negócio. Lá. Ele não está interessado em fórmulas gerais do interesse de classe. Ele está interessado no ganho dele. Ele vai administrar a empresa dele. Então, você imagina o tamanho do trabalho intelectual que uma classe precisaria fazer para colocar a intelectualidade a seu serviço? Algum documento histórico disso tem que ter sobrado, meu Deus do céu. Só que você não encontra nenhum. Quando você começa a encontrar documentos assim da cooptação de intelectuais, você só vê isso em dois exemplos. Intelectualidade comunista. cooptada ou com dinheiro da União Soviética ou da China, ou com dinheiro de capitalistas cúmplices, como aqui nos Estados Unidos aconteceu muito, ou o pessoal ligado ao movimento Fabiano, que também indiretamente era soviético. Só essas duas pessoas contrataram gente em massa para escrever para eles. Se você pegar. E a propaganda nazista? Houve muitos intelectuais nazistas, o pessoal esquece disso, né? Nos anos 30, 40, tinha muito intelectual de primeiríssimo plano que virou nazista. Quanto o governo alemão pagou para eles? Nada. Eram uns idiotas, trabalhando de graça. Se você pegar aqueles franceses nazistas, como Lucien Rabatier, né? Robert Brasillach, Dreyer La Rochelle, etc. Quanto dinheiro eles ganharam da Alemanha? Nada! Hã? Tomaram partido daquilo, escreveram, se ferraram, foram parar na cana, foram fuzilados, sem ganhar nada para fazer isso. Quanto de contato houve entre essa gente e o governo alemão? Bom, houve algum, claro, de vez em quando eles iam numa festa na embaixada, isso foi o máximo. Em suma, você vai ver que, claro que houve propaganda nazista paga, mas não entre os intelectuais. Pagava algum militante do Partido Nazista Americano, alguma coisa assim. E, além disso, você sabe que a propaganda nazista é problemática por si mesma, porque a propaganda nazista é a favor da superioridade racial alemã. Se você é japonês, ou italiano, ou africano, ou americano, é pergunta natural, é que vantagem Maria leva? Eu não estou na raça superior, como é que eu vou ganhar com essa porcaria? Hã? Então você vê que a argumentação nazista fora da Alemanha sempre foi um negócio meio tortuoso. Você tinha que alegar vantagens secundárias, como por exemplo o pessoal nazista francês alegava: bom, pode ser que, já que vai ter uma nova ordem na Europa, é melhor a gente ficar do lado dos vencedores, e parece que o tal do Hitler vai vencer, então junte-se aos bons e serás um deles. Alguns faziam esse cálculo, deu errado, evidentemente. Mas você vê que a ideologia nazista, ela se expandiu assim, quase que por bobeira dos intelectuais. Nunca houve um trabalho nazista como os comunistas fizeram, que é de negócio que o Tony Grunfeld denomina a organização dos intelectuais, a organização do trabalho intelectual. Isso, a organização do trabalho intelectual no meio comunista, começou com o Manifesto Comunista, né? 1840 e tanto. Começa imediatamente a organizar os intelectuais para isso. Mais tarde, o Gramsci faria a teorização desta coisa. Mas quando ele fez a teoria, a coisa já existia na prática há muito tempo. Cooptação de intelectuais, ao longo de toda a história da União Soviética, você vê isso começando, se assim, no primeiro dia, tá certo? Começa imediatamente: vamos convidar os intelectuais a visitar aqui a União Soviética, chega aqui, a gente oferece um dinheiro para ele, oferece umas mulheres para ele, né? Faz uma chantar, leva ele no hotel Moscou, o sujeito arruma umas prostitutas para dormir com ele, a gente filma tudo e depois chantageia. Isso começa no, vamos dizer, no dia 1 da Revolução. Então, esta cooptação maciça de intelectuais, quem inaugurou foi, de fato, o movimento comunista, e não o outro lado. Hoje você tem uma extensa documentação de como foi esse processo de cooptação pelos comunistas. Agora, procure documentação da cooptação pelos burgueses. Ideologia capitalista, ideologia burguesa. Não tem, é nada. Então, a minha conclusão é a seguinte: a ideologia burguesa, ela está latente no subconsciente do capitalista, da onde ela magicamente passa para a cabeça de milhões de intelectuais. Claro que isso é impossível. Eu digo, e da onde que o teórico comunista tira a sua ideia da ideologia de classe? De uma projeção inversa daquilo que o próprio movimento comunista está fazendo. Se nós cooptamos os intelectuais para trabalhar para nós, o outro lado deve estar fazendo a mesma coisa. E de fato não é assim. Senão, algum documento nós teríamos disso. E nós teríamos que, sobretudo, que descobrir, vamos dizer, líderes burgueses capitalistas que fossem muito mais inteligentes e muito mais intelectuais do que os intelectuais, que é o caso, vamos dizer, dos líderes comunistas. Se você pega Lenin e Trotsky, eles eram muito mais inteligentes do que os intelectuais trabalhavam para eles. Mao Tse Tung, então, nem se fala. Não é isso? Mas cadê o capitalista que faz isso? Hoje tem, só que eles estão trabalhando para o lado contrário. No caso, vamos dizer, da Guerra Civil Americana, que é erroneamente chamada Guerra Civil, porque Guerra Civil são duas facções disputando o Estado, não é isso? Que é o poder do Estado. O Sul não queria o poder do Estado no Norte, queria simplesmente separar do Norte. Então, o termo certo é a guerra entre os Estados, isso sim. Ou guerra de secessão, também está certo, mas Guerra Civil é uma maneira de dizer. Quando o Norte vence o Sul, o que que ele faz? Trata de industrializar o Sul para criar mercado? Não, ele trata de devastar, acabar com tudo, tocar fogo em tudo que existia, reduzir à miséria, devolver para a Idade da Pedra. Leia a biografia do General Sherman, que foi o cara que ocupou a Geórgia, o estrago que ele fez em Atlanta, e aquilo foi a norma. E o que eles chamaram depois de restauração consistia assim, em invadir as fazendas, tocar fogo, expulsar todo mundo e criar anarquia geral. Foi isso que foi feito. Eu digo, mas é assim que você quer criar um mercado para os seus produtos? Não, o mercado você tinha antes, o Sul comprava os seus produtos. Agora eles não têm mais dinheiro para comprar. Os negros não têm e os seus antigos patrões também não têm. Então, quanto tempo levou para o Sul virar um mercado para os produtos do Norte? Muito tempo. Meio século, talvez, né? Então, como é que você vai dizer isso foi um cálculo econômico? Ademais, você vira, se você pegar essa lista dos abolicionistas, todos alegam invariavelmente motivos morais e religiosos. Você lembra, pois é, do Castro Alves, né? O que Castro Alves disse no navio negreiro? Ele disse: ah, esse negócio é contraproducente, nós vamos ganhar muito mais dinheiro fazendo de outra maneira. Foi isso que ele disse? Não, ele se dirige a Deus, né? Deus, onde estás, né? Em que mundo, em que esfera te escondes, embuçado nos céus, né? Como é que você não vê uma coisa dessa? Quando você vê a argumentação do Zé Bonifácio, a argumentação do Joaquim Nabuco, é toda a mesma. Ninguém falou de motivos econômicos, né? Para falar de motivos econômicos, seria um sujeito que tivesse uma capacidade de planejamento econômico em escala mundial uns 100 anos à frente. O único economista que pensou numa coisa dessa foi Karl Marx. Só ele. Os outros não pensavam em tão longo prazo e numa escala tão grande. Ninguém veio com uma. Quando você vê assim a teoria de Adam Smith, etc., no máximo eles pensavam em escala europeia. Você vê quanto tempo durou a escravidão no Ocidente? Do século XVI até o XVIII. Quando chegou no começo do XIX, 1807, já acabou. Claro que não acabou tudo de vez no Brasil, ainda levou quase um século para acabar, mas a ordem da Inglaterra veio em 1807. Tá certo? Então, foram 3 séculos. Quanto tempo durou a escravidão no mundo islâmico? Desde o século VII até agora. E quanto tempo durou na África? Desde tempos imemoriais, 10 séculos antes da entrada do Islã, já estávamos lá. O Islã sistematizou o negócio e organizou o tráfico. Antigamente o tráfico era mais local. Mas havia algumas nações africanas que eram mais poderosas que outras e que escravizavam os seus vizinhos. Tá certo? Foram os muçulmanos que organizaram o tráfico em grande escala, porque daí tinha que levar para regiões mais longínquas. No trajeto morria, metade morria, e dos que chegavam, 90% eram castrados. Então, quer dizer, o tráfico islâmico não apenas foi quantitativamente muito maior do que o tráfico ocidental, mas muito mais cruel. Pensa assim, o que você prefere? Levando você na América, você ficar lá capinando, ordenhando vaca, etc, etc. Ou nós trazemos você aqui para a Meca e cortamos os seus instrumentos. O que você prefere? Então, quer dizer, a crueldade do tráfico islâmico não tem medida. Aí é genocídio mesmo. Tá certo? Você sabe que a castração na época, assim, não tinha hospitais, não tinha anestesia, não tinha nada, era feita na brutalidade. E uma quantidade impressionante morria na castração. Então, se você não morresse no caminho, você ia morrer na castração. O sujeito castrado levava meses para se recuperar e ficava sangrando enquanto isso. A chance de sobrevida era muito pequena. Mas os árabes não estavam interessados em braços para estavam interessados, sobretudo, nas mulheres, para serem suas escravas. Porque a lei islâmica permite que o muçulmano tenha quatro esposas e um número indefinido de escravas. Então, eles estavam interessados. O tráfico que vinha para o Ocidente era, sobretudo, homens fortes para trabalhar na lavoura. E que ia para o mundo islâmico, eram mulheres para ir para a cama dos seus proprietários. Tá certo? Então, os homens não interessavam muito. Então, que morresse, morreram. E se não morreu, a gente capa. Então, isso quer dizer que a ideia de interesses econômicos por trás do fim da escravidão é apenas uma figura de linguagem. Um topos, um chavão, que se impregnou na cabeça das pessoas como um símbolo dotado de valor hipnótico. Se vocês pegarem o filme Queimada, o filme do Dilo Pontecorvo, com Marlon Brando, esse é um modelo desse esquema, vamos dizer, desse marxismo vulgar, né, que explica o fim dos escravos, da escravatura por interesse econômico. Você tem uma ilha dominada pelos portugueses, onde tem 1.000 escravos para cada 10 portugueses, e os ingleses vão lá, metem umas ideias de independência na cabeça de alguns intelectuais e fazem uma revolução, derrubam os portugueses e assumem o poder na ilha e põem os escravos para trabalhar no quê? Antes eles trabalhavam no quê? Plantação de cana para fazer açúcar. Agora eles trabalham no quê? Plantação de cana para fazer açúcar. Só que o dono é inglês. Eu digo, mas espera aí. Os escravos trabalhavam de graça para as plantações. Agora você vai ter que pagar. Existe mão de obra mais barata do que de graça? Não tem. Tá certo? Então, é claro que em parte alguma as coisas aconteceram como é demonstrado nesse filme. Mas este filme, ele é, vamos dizer, ele tem uma persuasão visual tão grande que as pessoas veem aquilo e acreditam que o processo foi este. Agora, tem outra coisa. Você queria a mão de obra ou você queria criar um mercado para os seus produtos? Não sei se você percebe, as duas coisas são antagônicas. Se você quer mão de obra barata, você vai criar um monte de pedrapados pagos que não vão poder comprar coisa nenhuma. Não é isso? E seria mais vantagem mantê-los escravos. Então, claro que eu, quando vi esse filme, eu devia ter uns 20 e poucos anos, fiquei muito impressionado com aquilo. Aquilo me pareceu, vamos dizer, uma lição de marxismo. Era de fato uma lição de marxismo, mas não é uma lição de história. Em nenhum lugar as coisas aconteceram assim. Agora, existe um lado psicológico mais profundo na coisa, que é o seguinte: a necessidade de você reduzir a interesses vis todos os gestos elevados e nobres da humanidade é muito importante para certas pessoas e certos grupos, na mesma medida em que é importante para eles mostrar motivos nobres em toda a conduta baixa, criminosa e assassina. Quer dizer que o estado, vamos dizer, de depressão e de negativismo desse pessoal chegou a tal ponto que só pode ver o bem sob a forma do mal. Então, se o sujeito prega a abolição, quer libertar os escravos, é porque algum interesse maligno ele tem. Mas se ele matou a mãe, é porque algum motivo elevado ele tem. Isso é assim hoje em dia. Se você vê a esquerda mundial hoje em dia, ela está reduzida, vamos dizer, a reivindicações sexuais e lúdicas. O que ela tem a ver com os pobres hoje em dia? Você vê, o Brasil tem a maior recessão do século, certo? Um desemprego miserável, 70 mil homicídios por ano. E as autoridades estão preocupadas com o quê? Com o casamento gay, com o banheiro unissex, com todas essas coisas que a esquerda quer. Eu digo, mas quando se você liberar todos os banheiros para serem todos unissex, em que isso vai ajudar os pobres? O que isso tem a ver? Isso vai proteger as vítimas de homicídios, por acaso? Então, isso quer dizer que o ideário da esquerda se transformou num mundo de futilidades prazerosas para um determinado grupo. E esta decadência interna da esquerda já estava dada no seu destino, porque desde o início ela foi criada na base da ilusão. Então é claro que os seus. Esta técnica, vamos dizer, da análise corrosiva que eles fazem de tudo, corroer todos os valores, destruir todos os valores. Bom, chega um dia começa a voltar contra os valores deles mesmo. E no fim, não há mais valores, há somente, vamos dizer, o interesse direto, que não é nem interesse econômico, o interesse econômico supõe a passagem de tempo e uma mediação. Mas os indivíduos querem o quê? Querem o prazer já. Ou seja, a capacidade de adiar a sua satisfação e de agir racionalmente em vista de certas vantagens, até isto foi abolido. Hã? O sujeito quer o quê? Quer o orgasmo já. Tudo, vamos dizer, se argumenta em função disso. E tudo que escapa disso, ah, então é maligno, é mau. São Francisco de Assis devia estar fazendo tudo aquilo por interesses econômicos. Né? Os mártires todos se deixaram matar para ganhar dinheiro, né? Gastar no além. Né? E todo mundo que faz alguma coisa nobre e elevada tem um objetivo baixo, no fundo. O pessoal da Escola de Frankfurt levou isso às últimas consequências com a ideia, vamos dizer, da dialética negativa. Nós só vamos trabalhar no negativo, sempre negativo, negativo. Não faremos propostas positivas de espécie alguma, porque o positivo nasce do negativo, segundo Hegel, é. Então, nós só temos aqui destruir tudo. Eu digo, mas quando você destrói tudo, todo o mundo simbólico e de valores, sobra o quê? Sobra só o impulso fisiológico imediato. Desse você não se livra. E foi por isto que estes objetivos se transformaram, vamos dizer, nas bandeiras fundamentais do movimento revolucionário. Mas algo da antiga retórica comunista, da luta de classes, continua. É assim, por exemplo, que este mesmo cidadão, o senhor Lucas Garcia, ele elogia lá na página dele um artigo onde diz que os pichadores, o picho, é um legítimo protesto das classes desfavorecidas contra a exploração capitalista. Eu digo, mas escuta, peraí, me mostra a relação de causa e efeito. No que o picho pode prejudicar a exploração capitalista? Em primeiro lugar, você só picha os prédios que já existem. Não é isto? Não os que serão construídos. Isso prejudica a indústria da construção civil, ao contrário. Você a expande. Porque você vai criando, né, vai afastando as classes ricas cada vez mais para longe, que é um processo que em São Paulo você observa nitidamente. Primeiro eles moravam ali na região dos Jardins, depois foram para o Pacaembu, do Pacaembu foram lá, agora já estão, sei lá onde estão agora. Né? Ah, vamos lá para o Alphaville. Que Alphaville? Precisa ser mais longe que a Alphaville ainda. Então, você vai criando esses condomínios para pessoas mais ricas, ou para classe alta, para classe média alta, pelo menos. E a indústria da construção civil não perde nada com isso. Quem perde é quem está morando nos prédios velhos. É gente rica que mora ali? Não. Quer dizer, você está ferrando com uma classe média baixa e dizendo que está protestando contra a exploração capitalista. E qual é a relação entre uma coisa e outra? É uma relação simbólica que só existe na sua mente, a qual não tem correspondência, não tem correspondência objetiva nenhuma, zero. Mas, como esse pessoal se acostumou a viver deste tipo de raciocínio, vamos dizer, simbólico que salta sobre as relações de causa e efeito reais, e só se uma coisa só se conecta à outra na mente do cidadão, então você pode achar realmente que a libertação dos escravos foi feita por interesses econômicos e que o bicho vai derrubar o capitalismo. E termina assim, gente. Quer dizer, baixou para um nível assim de retardamento mental mesmo. Eu não estou brincando, não é modo de dizer. Eu não conheci o rapaz, não sei qual é o QI dele, mas se era alto, já baixou. Você entra na universidade, é fatal que aconteça isso. Então, bom, então esse é um pequeno estudo de caso para mostrar até que ponto uma mente pode se afastar dos dados patentes da realidade e se refugiar num mundinho de fantasia, tá certo? Que só obtém alguma repercussão porque é idêntico ao mundo de fantasia de outros tantos idiotas, todos universitários. E a universidade no Brasil existe só para isto. Vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Então vamos lá. Como sempre, tem mais perguntas do que eu poderia responder. Vou responder algumas. Aqui, Ana Maria pergunta: quem capturava e vendia os escravos para os europeus? Ela esclarece aqui também: sou negrinha, amo suas aulas. Obrigado, lá. Eu é que agradeço. Bom, houve duas fases do comércio. Na primeira etapa, foram impérios internos da África, sobretudo o império de Oyé, que era um negócio muito poderoso e que capturava e escravizava os pessoal das tribos em torno. Mas a coisa tomou uma dimensão muito maior depois do advento do Islã no século VII. Daí, sem dúvida, os maiores escravizadores e traficantes de escravos de todos os tempos foram os muçulmanos. Tempos atrás houve até uma discussãozinha no próprio Facebook com um cidadão chamado Gustavo Correia. E eu até fiz alguns vídeos sugerindo a bibliografia, porque aqui embaixo também tem alguém. Marco Wegner pergunta: qual a sugestão de leitura sobre a história da escravidão no mundo para começar nesse assunto? Bom, sobre o tráfico atlântico ocidental, é os livros do Alberto Costa e Silva, Manilha e o Libambo, e ele escreveu vários livros sobre isso, mas a Manilha e o Libambo é um clássico, né? Não confundir esse Alberto Costa Silva, que foi um diplomata e historiador, com o poeta Alberto Costa Silva, que era outro gênio, mas que não tem nada a ver com a história. É apenas um homônimo. Eu creio que o historiador Alberto Costa Silva está vivo ainda. E esse livro, Manilha e o Libambo, não é muito antigo, acho que é da década de 90, uma coisa assim. Sobre o tráfico ocidental, é o melhor que tem. Mas ele não fala nada do tráfico islâmico, a não ser uma menção de passagem. Sobre o tráfico islâmico, existe uma série de livros muito impressionantes, mas bem mais recentes. Eu acho que esse é um assunto que não chamou muito a atenção dos historiadores até uns, digamos, 20 ou 30 anos atrás, mas daí começaram a pesquisar e descobrir cada vez mais coisa. Existe um livro de um historiador africano chamado Tidiane Ndiaye, N' Diaye. Tidiane Ndiaye, que chama Le Génocide Voilé, o Genocídio Velado. Não é uma obra histórica, é apenas uma reportagem, mas tem dados suficientes. Agora, se você quer obras históricas mesmo, você procura do historiador Bernard Lugan, Lugan, é o melhor historiador sobre assuntos africanos que você tem atualmente. E se você tiver um pouco de paciência, você procura este vídeo meu no YouTube a esse respeito. acho que assim, escravidão, o título é Escravidão Islâmica, Escravidão no Islã, coisa parecida, onde nesse vídeo eu indico mais de uma dezena de livros importantes a respeito. Então, tem saído trabalhos da mais alta importância sobre isso, e que estão modificando, vamos dizer, a crença geral a esse respeito, porque essa história de que os ocidentais escravizaram a África, tá, isso aí já entrou na cultura popular faz tempo, e é uma coisa totalmente sem base histórica, né? Então, os grandes traficantes foram, não foram nem os ocidentais e nem os africanos, provavelmente, mas foram os muçulmanos. Mas quando a gente fala muçulmano, você não pode esquecer que ali você tem uns 30% de negros mulatos ali, né? Misturado. A gente fala muçulmano é uma coisa e árabe é outra. O Islã se cresceu de tal maneira que hoje só 8% do Islã são árabes, né? Onde tem mais, você vê que coisa incrível, a maior parte dos muçulmanos são extremo-orientais, tipo chinês, né? Como indonésio, tailandês, etc, etc. Essa é a maioria hoje. E curiosamente, o Islã nesses lugares não é tão agressivo quanto no resto. Gabriel Campos, quais foram as principais influências que contribuíram para que José Bonifácio e Dom Pedro II se tornassem adeptos das ideias abolicionistas? Bom, isso estava no ar. Quer dizer, José Bonifácio, eu não sei de onde ele tirou essa ideia, mas ele sempre foi contra a abolição e os argumentos dele são de ordem moral e religiosa, sem sombra de dúvida. Como nós, sendo cristãos, podemos tolerar uma coisa dessa? Isso, por assim dizer, estava no ar na cultura, na poesia, no teatro, no romance, estava no ar na época. E com relação a Dom Pedro II, você tinha ali a influência próxima do Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco era ao mesmo tempo o líder da campanha abolicionista e o líder do Partido Conservador, que representava o governo no Senado. Não, Partido Conservador. Jorge Gumiel perguntou: com a abolição da escravatura, que classe passou a trabalhar nas fazendas de maneira remunerada? Essa não passou a ser uma nova classe consumidora, incrementadora da economia? De jeito nenhum. Porque isso aí coincidiu com a entrada em massa de imigrantes italianos, poloneses, alemães e japoneses. Tá certo? Que vinham já com uma cultura superior, com uma qualificação de mão de obra, com experiência agrícola de séculos. Tá vendo? Então era uma, como dizer, concorrência desleal. Quer dizer, eu mesmo observei isso quando estava trabalhando ali para o recenseamento escolar, que eu fui voluntário, eu tinha o quê, 18 anos de idade. A gente percorria aquela matagal ali do sul do estado. E até já contei a história. Um dia encontrei um cidadão que era uma espécie de um alemão, assim, casado com uma mulher negra, um bando de filho, né? E eu ia fazendo as fichinhas para ver qual é a idade das crianças, está na escola, assim. Então chegou lá e perguntei: como é o nome desse aqui? Um garoto dos 8 anos. Não, esse aí não tem nome, não. Falei: como? Esse é um cidadão brasileiro? Ele não é um tatu-bola, minhoca? Tem que ter um nome, pô. Né? Não tinha nome. Você vê a miséria total que os caras viviam, miséria cultural total, total. Fala de documento, registro civil, eles nem sabiam o que era. Daí ando mais um pouco, ando mais um pouco não, ando mais 2 dias, de repente a gente vê um castelo de madeira no meio do mato. Chegou lá a família de japoneses, um velho japonês com 40 membros da família. O velho estava rico. Trabalho que ele fez ali no mesmo território. Qual é a diferença? Né? Ele trouxe toda a mão de obra especializada. Ele tinha, né? O japonês é especialista em criar uma plantação de qualquer coisa em 1 metro quadrado. Né? Também, você veja, um oficial da aeronáutica me contou a seguinte história. Eles precisam, nos refeitórios ali da academia da aeronáutica, precisava muita, do quartel da aeronáutica, precisava muito suco de laranja, né? Para vitamina C para os olhos dos caras. Então eles tinham um terreno, falaram: não, vamos lotear esse terreno aqui e a gente cobra um negócio na produção de laranja, né? Manda os caras plantar laranja. Daí dividiram em 8 lotes, venderam 7 para brasileiro e 1 para japonês. Os 7 brasileiros fracassaram, logo venderam o terreno e passaram adentro. O japonês não apenas cobria a cota, como passava mais. E estava ficando rico com as laranjas que ele vendia para a aeronáutica. Ainda sobrava para ele vender na feira. Agora, se você passava na fazenda, no sítio japonês, 24 horas por dia tem alguém trabalhando no trator. Se não era ele, era a mulher. Se não era a mulher, os filhos. Se não eram os filhos, eram os netos. É assim. Então, a imigração, quer dizer, foi. Você vê, a abolição colocou todo mundo. Foi um ato assim, de bondade, generosidade, assim, mas economicamente um cálculo. Não houve cálculo nenhum, né? Cumpriu a sua obrigação moral e que se dane a economia. Coincidindo com a entrada dos imigrantes japoneses, alemão e italiano, foi um desastre. Porque foi concorrência desleal. Os caras chegavam com tudo e tomavam conta. Aqui, Roosevelt diz, o Visconde de Mauá era abolicionista e capitalista, queria industrializar o Brasil. Sim, só que ele fracassou, né? O governo não deu apoio suficiente para ele, ele foi pro brejo. E pergunta, se a princesa Isabel tem algum plano econômico para a abolição? Nada, tenho nada. Foi assim, foi a generosidade pura louca. Bem brasileiro mesmo, né? Como podemos encontrar essa entrevista com o ex-escravo? Isso foi feito na Globo, no Fantástico, já faz bastante tempo. Era o brasileiro mais velho. Talvez, não sei se existe arquivos do programa Fantástico, deve haver, né? Se você procurar ali, era o brasileiro mais velho. Isso 20 anos atrás, já deve ter morrido. O que o senhor acha da obra do Abdias Nascimento? Eu nunca li. Dizem que é muito importante, mas eu não conheço. Mas. Sobre a escravatura, o melhor livro que eu li é o do Josué Montelo, Os Tambores de São Luís, que é a história de uma família de escravos atravessando as gerações, desde a colônia até a República. Tem umas que eu não respondo, porque a resposta seria muito comprida e não vai dar. Rondon pergunta: tenho a impressão de que existe sempre uma semente islâmica em todas as ações que resultam em prejuízo para o Ocidente, desde a reforma protestante. Que ele chama de pseudo-reforma, a libertação dos escravos, advento do comunismo e tantas outras. Essa influência de fato existe, mas é uma coisa ainda muito mal conhecida, porque você tem a conexão entre as tarikas islâmicas e as lojas maçônicas. Tá certo? O que se sabe disso ainda é muito pouco. O Angel Miller dá várias dicas, o Ricardo da Serra também, mas é tudo fragmentário, tudo coisa solta. Maurício Donati, no livro Projetos para o Brasil, que é uma coletânea de pensamentos e leis de José Bonifácio, uma passagem dele comenta sobre a corrupção do clero e do povo brasileiro que estavam viciados em viver explorando o trabalho escravo. Ele coloca isso como um pecado grave na formação do Brasil. Você acha que esse vício perdura até hoje, tendo relação com a facilidade com que a ideologia comunista entrou no Brasil? Fala, olha, esse negócio de escravidão corrompe tudo, gente. E ali era escravo demais, metade da sociedade era escravo. Tá certo? E quando deixaram de ser escravo, foram ser favelado. Quer dizer, o que você pode esperar disso aí? Quer dizer, que formação cultural, histórica, religiosa o pessoal recebeu? Quer dizer, o clero já está totalmente corrompido. Isso, em parte, por culpa dos próprios imperadores, né? Que eram bastante anticatólicos, né? durante praticamente todo o Império, os superiores das ordens religiosas não podiam entrar no Brasil para fiscalizar, você não podia criar novas escolas religiosas, não podia abrir novos conventos, etc. Então, quando teve a independência, tinha 3 mil monges no Brasil, quando veio a República, sobrava apenas 8. Então, o próprio governo fomentou a decadência da Igreja Católica. Então, a formação católica para o Brasil foi enormemente deficiente e você criou um catolicismo reduzido ao lado estético e a moralismo, fofoca moralista. Foi o que sobrou. Tá certo? Tanto que você vai ver que, se você pegar o Peru tem acho que cinco ou seis santos católicos, o Brasil não tem nenhum, né? Tem projeto de santo, né? Tem uns beatos aí, Zé de Anchieta. Então, falar que é o maior país católico, bom, é o maior número de cabeças, tá certo? Mas você não tem uma profunda cultura católica no Brasil, né? E olha, a minha primeira impressão que eu tive da escravidão foi um negócio meio mediúnico, porque eu estava em Olinda e me levaram, ah, você tem que conhecer o mercado de Olinda, o mercado de Olinda. Fui lá no mercado de Olinda e eu senti uma coisa sinistra, opressiva, né? Eu disse, mas isso aqui era mercado de quê? Falei, mercado de escravo. Falei, vamos embora dessa porcaria. Eu não quero saber isso aqui, pô. Bom, nem sei que você estava vendo os neguinhos pendurados lá, né? Sendo vendido a preço de banana. Falei, não, o que é isso, pô? É claro que a escravidão corrompe. Isso foi um fator de corrupção no Brasil e em todo o mundo islâmico. Você imagina o que é o sujeito poder comprar quantas mulheres ele queira, tá certo? E poder transar com todas. Falei, mas isso aí não há moralidade que resista a uma coisa dessa, mesmo que o cara tenha boa intenção. Falei, não tem, né? Não tem boa intenção que sobreviva numa hora dessa. Luciana Cherto. Professor, sua análise é mais uma vez surpreendente e irrepreensível. Comprovo com apreensão tudo que o senhor diz na prática. Meu tema, porém, é a articulação contrária à Igreja Católica que está corrompendo muitos corações. Não sei como contestar as verdades históricas de genocídios e carnificinas patrocinados pela Igreja. Leia os livros do Rodney Stark. Acaba de sair um chamado False Witness, falso testemunho, que pega oito dessas lendas urbanas sobre a religião católica e acaba com isso. Imagino que muitos enganos sejam possíveis, haja vista o atual comportamento do Papa, esse Papa assim com minúsculo, é mesmo. Acontece que eu acredito que a Igreja acertou mais que errou. Claro, é claro. É claro que é assim. Eu sugiro para você os seguintes historiadores. Rodney Stark é um, ele não é bem um historiador, um sociólogo, mas os livros deles têm alcance histórico. E os livros do Ricardo de la Sierva, sobretudo Las Puertas del Infierno. É um livro mais ou menos difícil de achar, mas é fácil de ler porque está em espanhol. Onde me informo sobre a verdadeira história da Igreja Católica desde a Idade Média até a influência da cultura andina. Existe um terceiro historiador muito importante que se chama Jean Dumont, né? Tem um livro que se chama L'Église au risque de l'histoire, quer dizer, a Igreja comparada com a história. Se você lê francês ou conhece alguém que possa traduzir para você, não perca. Jean Dumont. Dumont. Danilo Lucas Nogueira. Estou pensando em iniciar um estudo sério e constante pela assimilação do trivium, segundo o princípio do First Things First, cuja importância foi ressaltada pelo senhor no artigo A Tragédia do Estudante Sério no Brasil. O senhor julga ser um bom ponto de partida? Ah, sim, eu acho que é. Você adquiriu uma certa formação nisso, mas não esqueça que você aí está lidando apenas com esquemas formais. Quer dizer, e nada vai substituir o conhecimento da realidade histórica. História é uma coisa fundamental para tudo que você vai fazer. Eu penso assim, para cada livro, cinco livros de filosofia que você lê 50 de história. Fabrício Reis, Luiz Dowerson lançou duas hipóteses. A primeira hipótese era criar mercado, a segunda, liberar mão de obra. Eu abordei as duas, embora tenha dado a impressão de que só falei de uma. É, Caio Miranda, as suas opiniões relações científicas por Christopher Lash mudaram desde que o senhor escreveu em Brasil? Não. Não. Basicamente, os livros deles são muito valiosos. Agora, a pessoa pode aplicar aquilo que ele está dizendo ali para explicar coisas atuais, mas isso ele não é responsável. Né? Aqui, Felipe Lesage. No fim de semana, de 4 a 6 de agosto, realizaremos a segunda edição do Encontro Europeu do Seminário de Filosofia, desta vez em Portugal. Será a ocasião para nos encontrarmos e dividir o estado do nosso estudo através de conferências, mesas redondas, além, é claro, de festejar um pouco. O senhor aceita participar uma vez mais através do Hangout de abertura? Mas é claro que sim, estou à sua inteira disposição. Hã? Ah, talvez possa passar o filme, o Jardim das Aflições, aí durante esse encontro para vocês, né? Bom, eu acho que hoje. Ah, sim, o Maurício aqui está lembrando que sobre essa questão da escravidão, entrevista de ex-escravos, tem um monte no YouTube, né? Tem uma entrevista que saiu no antigo Pasquim, que era uma verdadeira maravilha, que era entrevista com o negro reprodutor. O serviço dele era ir de fazenda em fazenda, engravidando quantas mulheres ele pudesse. Era o homem mais feliz da América Latina. E esse também viveu até depois dos 100 anos e ainda estava interessado em mulher. Ele é um cara de 100 anos de idade e ainda vigoroso, né? E claro que os outros queriam tudo matá-lo, né? Viu o jeito de chegar, começava a fazer macumba. Mas macumba parece funcionar ao contrário. Bom, então por hoje é só, gente. Então, terça-feira temos aí a última aula do curso Esoterismo. E então até terça ou até a semana que vem. Muito obrigado.